Imagina, hoje à noite a gente se perder. Imagina, hoje à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua, Cris, quando a lua começa a murchar? Lua, Cris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar e olha o sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar serpentinas, serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar. Imagina, sabe que um menino que passar debaixo do arco-íris vira moça, vira. A menina que cruzar de volta o arco-íris rapidinho volta a ser rapaz. A menina que passou no arco era um menino que passou no arco e vai virar menina. Imagina.